Tenente, para a cópia. Copo. Com seguro, 340, rota pelo esquerdo, paixão. Inicialmente de 850, decola 1-0 com a direita, sai no perfil da Leda. E após Leda, o coração com controle para liberar e voar direto por seguro. 5542, o transponder, controle em 20.8. Autorizado por seguro, 340, inicialmente o P50, decolada 1-0, primeira curva direita, será Tandael após Leda e coordenada após por seguro. 542 vai subir o transponder e 1208 é o controle. Neto, chama no 4 quando o ponto deixa lá. Camarada, obrigado. Papa Romeu, Índia November Alpha, na escuta? Tá, na sua escuta, Índia November Alpha. Índia November Alpha, confirma a atitude que está mantendo, não recebo seu modo Charlie. Estamos mantendo 1000 pés, o Índia November Alpha. Sente. Papa Batá, Lima, Romeu, Romeu, chame em centro, Recife, frequência 133 decimal 25, alternando no 33 decimal 95. 3325, 33195, Lima, Romeu, Romeu, graças, bom dia. Lima Romeu Romeu, 13395 a secundária. Ah, corrigindo então, 3395, Romeu Romeu, caça com a gente. Só, Salvador, 722, sou pronto para cópia, Recife, boa tarde. Me chamou? 722, boa tarde, para a cópia, Recife. Só 18, Recife, agora sem papo esse sistema, 350, pronto cópia. Pronto cópia, 728. Recife 350, rota 358, decola 1-0, com a esquerda, perfil da Tuca, Jamo, Caju, a transição, perfil da Tuca, Jamo, transição Caju, 5563, código transponder, controle 120.8. Agora recepção da Charlie. Sim, no meu geral, Jamo, Ospuca, Jamo, Jamaju, 5-5-6-3-2-0-8, ao controle 728, posição número 9. Correto, estou confirmando Puca, Jamo, após Jamo, Caju. O 5728.9, chama quando pode posicionar. Puca, Jamo, Jamo, Caju, 28. Marro, meu nome é Prossiga. Lima Romeu Romeu, tente a frequência 128 decimal 8, 126 decimal 0 e 125 decimal 45. 3191 no gate 612, autorização para o feedback saneamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi, TAN 3191. Índia November Alpha na tráfego conhecida em forma livre, frequência para coordenação. 5222 with Juliet in front of it. P5220, Scar Cadence, Fly Direct ETAP, descending for level 050, Kennedy 107. Clear descent to 050 and heading direct to ETAP, intersection to 5220. Siga na escuta. Fez. Gente, manda time o fez. O Eco Delta aprovado. Rô 7, direita, axé. Caixa prego, 0125 padrão. Controle 208, torre 118.5. Chame a torre em 1895 agora para acionamento de decolagem, 10 uma menos ajuste, por favor. Maquiaco Delta, bom dia, eu posso para táxi. Até o ponto de espera do 90, lá torre 1 no 8.95, ajustado 90 no 6, bom voo. 0 no 6, ataque a verdade, gente, baixa a torre, 3 no 9, da torre. 7TZ, Salvador Push Control. Please, can you confirm the what number to our approach? Number 2, 5TZ, number 1, passing Duna now. Ok, and... Heading direct Delta Mike, Cortona. Alright, this is 0, clear to fly direct to Duna, descend 2,000 feet, report section localized, clear to fly on IOS. Copy that, down to 2,000 and we'll call you when stabilized. If they find 220, they direct to Duna. This is Jet 6740, contact Tower, 118.995. 118.995. Salvador 6740, estabilizado, baixado, dentro do trabalho. 6740, continua aproximação, aguardando autorização para pouso, ajustando 017. Aguardando autorização, web 6740. Web 6740, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 099. Autorizando o pouso, Web 6740. Que é com o Delta, o ajuste no 0116, reporte no ponto de espera da Oscar. Oi, bom dia, 3191 da TAM, ponto de espera, pista no 0. TAM 3191, visual com o aeronave Boeing da Web. Afirmativo. Após o pouso no mesmo, a linha mantém cabeceira 10. Após o mesmo, a linha mantém cabeceira 10, 3191 da TAM. Web 6740 no solo 57, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. Livre direito, 129, web 6740. Aerovski 1003, pode cópia. Aerovski 1003, 17, direita, checa, chaprego, padrão, 0161 no controle, 1208, 218, 95, Quebec. confiável, controle a torre, quer dizer agora, 10895, ajustado em 17, ótimo voo, Quebec. Bem, copiado. Salvador, é o 6740 da Web. 6740 Web, prossiga via Alfa, reporte antes da Julie. Via Alfa, reporte antes da Juliette, mas antes da Zero. Bom dia, reporte para táxi. Aqui é com Delta, vento 120 graus, 099, livre decolagem, pistão no 7. São 3191, decolado ao 58, chame controle e 120 decimal 8. 208, bom dia. Número 2, dentro da informação do Jet, para Galeão 3 e agora. Só um minuto, Web, já aprovado, parece que já da El. Só um minuto com autorização. Da El Leta? Da El Leta pós-grid. Web 6740, ingresso a Júlio, função 10. Ingresso a Júlio, esse é o número 10, né, Fernando? Chané 6213, para cópia. Galeão 360 aprovado, rota up Zulu no 0, decola ficha no 0 com a direita. Parecido da Dael, Leda, Pós, Leda, Voa Bridge, a 11, intercepta a aerovia. 5556, código transponder, controle opera em 120.8. Repito, para o Galeão 360, Dael, Leda, Bridge. Depois lá, pelo voo 10, só segue fora. 5556, transponder, 158, controle. Portão 2, já controlando por cima. Fala, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém-se em condições visuais, no meu pés. Direto Manati, a parte 2 é no meio de Salvador. Direto Manati, 1000 pés, é para com a gente meio de Salvador, tá? O Xanay 62 não treina, escuta? 62 eu não treino. Complementando a autorização, decola da 10 com curva direita. Decola da 10 com curva direita, pode decolar. E a 2. Zero inside, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Roger, clear, land, land gear unlocked, TP5 total 0. Can you confirm the surface wind in this moment, please? 5220. Confirm it? Surface wind, windy. Roger, windy, 120 degrees, 10 knots, intuitive, 5220. Thank you. Capture, Protex. Autorizado, chama, ataque, 22. 7, por passar no metro com 4. Portão 4, de imediato autorizado a iniciar o voo 777 sem tracks. Tem autorizado de contato, 777. 016. Mantenha o corredor Veracruz, já passe Paripe. Firme para o controle Salvador. Papa, uniforme, gilete de portal, mantenha-se em condições visuais. É, se ele transponde 5515. Contact ground frequency 121.9. 121.9, roger. Na 3191, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 133, decimal 95. Recife 13325, alternando 13395, da 3191. Azul 4076, cena identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Guarulhos, só um minuto para autorização. Prepare-se, Gradael, 340 aprovado. Gradael, guardando a cópia, o 38. Tomar que pega autorizado, ingresso 17, porta alinhada, pronto. Salvador. Bom dia, 17, pois para dar 10, pronto. Salvador, autonomia 4 horas. WebJet 5728, aprovado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera 10, lá 2895, ajustado 1016, bom voo. Índia Alfa 295, 1016, ajustado 5728. Roma, Quebec, vento 140 graus, 129, autorizado a decolar, pista 17. Torre Web 572, me manda para ponto de 000 para a próxima tarde. Bom dia. Rádio 5728, bom dia. Linha mantém pista no zero. Linha mantém no 028. Cito Mike Quebec decolado, 210, chame controle 120, décima 8. 108, cadê? O 1777 decolado, 210, chame controle 120, décima 8. 1208, bom dia, senhorita. Salvador, bom dia, gol 1777. Gol 1777, contato radar, na decolagem, suba, tá no nível de voo 340, saída da EL. Nada EL 340, a senhora podia coordenar, por gentileza, com o centro Recife 280 final? Aguarde coordenação, gol 1777. Obrigado, senhorita. Controle de Salvador, vou passando o Vitor Mike Quebec, de Colômbia. Patatango, Vitor Mike Quebec, corredor cheio no meu pé, reporte fora da barra. Eu posso falar da barra também. Tá bom, tá mais acudeta, afastado 22 milhas de frequência para coordenação. Então, November Alpha, tá autorizado, vai direto ao rotatório, reporte na rotatória, visual com campo. Gente, você tá na visual com a rotatória, November Alpha. Cono 777, autorizado nível final 280, sub e mantenha nível de voo 280. Obrigado pela coordenação, senhorita. 1777. Papa, uniforme direto de Papa, autorizado descida até 1 no 1510. Reporte Paris.